está autorizado a ser acertado, senhor? Afirmo. É o número 2 na aproximação. É, tiver aproximação. 4 horas e 25 de autonomia, alterna João Pessoa. Seus a bordo e autonomia? 8-6 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna João Pessoa. Presente, 8-6 a bordo, altímetro no 0 no 5. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite só 95, bom voo. Ponto de espera da 1 no 0, Torre 1 no 85, 3-2 a meia. Para o táxi Gol 806, 133 a bordo, 1 hora e 50, alternativa Recife. Alterna Recife? Afirmo. Gente, 133 a bordo, altímetro no 0, no 5. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, decimal 95, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto de espera no 0. 295, Penegão no 0, no 5, boa noite, Armin. 547, devido ao desempenho, vai dar passagem ao Boeing da Gol. Após segue o mesmo via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, decimal 95, bom voo. Ok, seguindo o Boeing da Gol, trip 5447. Mike Juliette ao meu, prossiga. Falou, 328, reporte ao final 3-4-0-1-0. Número 1 para Ponce Palmarim, eixo da 1-0 livre. Eita, batendo, tá livre, como tem 2-2. Para a posição de 1-7-4. Aguarde, será o próximo era pushback no setor, no 754. Aguardando. O 22, 30, Passaredo com 4, 7 a bordo, 4 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Haveria necessidade de voar e táxi, senhor presidente? A bordo, 4 horas de autonomia, Salvador, alterna, o 22, 30. 22230, altímetro no 0 no 5, táxi via pátio, reporte através do portão 612. Passará através do portão 612, 2230. Bom, 754, coordenação com a equipe de solo, após saída do passareto na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Passa para o Danilo, resposta para o equipe de táxi, para o pushback no 754. Oxenem é 3 no 5? Afirma. O Boeing da Gol está 11 milhas à frente. Torre Salvador, voo noite para meia, próxima ponte para Dona Zero, pronto. Voo noite para meia, mantém o tempo para aguarde para decolagem. Mantém o ponto para aguardando, voo noite para meia. Mike Zé Augusto, confirmando, está autorizado pelo 140 com 10. Autorizado. Autorizado Vitória, nível 360, via Whisky 50, saída da Eulia e da Ildis. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decima 8, aciona 5477, coteja. 360, autorizado, preço 50, da Eulia e da Ildis, 208, é o controle, 5477, ao transporte. Cotejamento correto, chamará, pushback acionamento. Chamará. Ponto. Direita 045, sob preparação. No 328, tem autorizado pouso pistão 0, vento no 40 graus, 1-0 nosso. Ele pousa no 0, vamos ter 28. No 32, 1-6, decola 32, controle 1-2-0, 2-8. 08, bom, 32-6. Mike Ferra Gulf, no solo 32, local de estacionamento. Cruzado da track, reporte pista livre. Norte, controle 120, decima 8, aciona 01, 15, coteja. Autorizado, vou local para o nosso instalador, sobrevoo no C1, decola da matriz contra a norte, internação da torre 29. Controle 128, aciona 01, 15, está na mata com o período de ondas. Confirma pessoas a bordo? 02. Altímetro no 0 no 5, para acionamento, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Grátis, 7 Romeu e fique atento ao ingresso no, nos hangares aí do, do da Bota. A aeronave fica no porte agora, é um Cirrus. E a aeronave na curta final 30. Posso autorizar dois relógios com Pro Norte, Ventura 40 graus, 10 nosso. Afirmativo, cruzado da colagem do presente. Entendo, Rafael. Um abraço, cuidado. Pereira. Romeu fora. Martinete, Romeu fora do sol 3-4, controle 1-2-0-2-1-2. 1-2-0-2-1-0, grato pela regressa. No 3-2-8, no sol 3-4, 2-1-2-1-9, grato. Juliette Romeu, mantendo 500 pés, comprou a norte. Vai prosseguir pro subúrbio outra vez? Afirmativo, senhor. Juliette, mantendo minha escuta. Na escuta, Romeu. Não, dona Zero, baixou, então vou bater. 6315. Tem autorizado o pouso, pistão zero, ventura 40 graus, nos armas. Qual foi o vento, senhor? Venta de 140 com 10. O ajuste no 05. Ajuste 1015, correto. Bom, boa tarde. Bom, Alfa, boa tarde, Bruno 328, na Alfa. Boa tarde, Bruno 328, táxi Alfa, mantém posicionante da Juliette. E Alfa, mantém posicionante da Juliette, Bruno 328. Oxenar 6315, solos 37, olhe para a direita, 121, no décimo loja. 219, boa tarde, senhor. Boa. O 51, para interceptar o localizador, direita para o 060. Está autorizado o sinal LS e após estabilizar o locus. Atingiu 060, Oxenar 6230. Desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 1015. Para 3.000, já é 6230. Você colisou, boa tarde. Boa tarde, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Epsilon, Epsilon. Silvio, na proa 060 para interceptar o curso, já estabilizou. 2230. 2160 está autorizado direto a Buco, porém restrito ao nível 350. 3216. A Buco, 350, obrigado. Tá, 3216. Já temos três aeronaves na fila do ponto de espera. Aguarde, assim que desafogar, vamos autorizar. Com 45. Recife do 545, boa tarde, 3216. Boa tarde. É 00, autorizado, chama para o táxi. Controle Salvador Golo 906, decolado Puca Jamo 1500 West. Hey, 201 Whiskey Whiskey, cleared for startup, all ready for taxi. Trip 5447, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 109. Trip 5447. 809, por enquanto vai manter a proa 080, fiz enquanto não, desculpa. É o gol no 806? Não, tio. Vai manter a proa 080 por quantas milhas? Ah, 20 milhas. 7. Proa 51 estabilizado no LAC. Gordo 51, autorizado final LS e agora com a torre 1 no 8 decimal 95. Gordo 51. 51, 1895. Torre Salvador, Gordo 51. Gordo 51, contato de aproximação, reporte ao FAL de 3 milhas, cabo 020, número 1 para pouso. Vento 1 no 50 graus, 109, ajuste 105. 51. Trip 5447, decola os 40, controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Subindo para o 200, cumprindo o perfil da Momo, 5447. Apolo 02, Salvador. É, apron 3, call before main apron. LS, reporte estabilizado no localizador. A 2000, alterando o sinal, é modelo estabilizado, 6300. Apolo 102, 102 Salvador. Mantenha o 080 e chame agora o centro Recife. Frequência 128 decimal 8. Apolo 102. Delta Barrenta, está 30 segundos e Vapor. Eu chamo a torre agora, 118, 95. Para o 17, confirma. Até o ativo, girando para a final da 17. Ok, agilizando pela medida possível, autorizado cruzamento do leste da pista 10, com destino ao final da 17, vento no 50 graus, 109. Delta. Bom dia, pessoal, nós estamos bom dia, 9914, aguarde o número 2 para cópia. Aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 1,60 graus, 08 nós, ajuste no 05. Com a aeronave ATR para iniciar a corrida de decolagem, um helicóptero seguindo base pela direita da pista 17. Afirmativa, aguardando a alteração de pouso, 6360. Ô, Mike, tem condições de agilizar para seguir pouso na cabeceira 17, confira? Afirmativo, o presente é para a cabeceira da 17. Positivo, reporte estabilizado para prosseguir o táxi, vento 1,60 graus, 10 nós. 0 graus, 1, 0 baixo. Iniciando a decolagem, 2, 2, 3, 0, passarela. Afirmativo, após o gol, só ingressa Juliette, portão número 8. Forma helicóptero Sikorsky prosseguindo para pouso pairado na cabeceira no 7 sem interferir com este aproximação. Afirmativo visual com mesmo de pouso GM a 320. O 754 tem condição de avançar um pouquinho à frente aí, aguardando para decolagem, ou melhor, após a passagem do tráfego na final, aeronave Airbus Oceané, alinha e mantém piso no 0, gol no 754. Ok, já vai avançando e após a passagem da aeronave ingresso e ali mantém, gol no 754. Passarinho do 2230, decola 46, controle 120, décima 8. 120, décima 8, passarinho. O transponder 55 no 7, está 3805. Morreu o transponder, 3805. 55 no 7, 5517. Tem a gente autorizado, guardando o nível 340 da Euleda, curva direita, posse, controle 120, décima 8. 55 no 7 é o transponder, segue em rota do plano, pedulo 16, bravo até o Zulu, depois 3805, confirmando que está pronto para o projeto de treinamento. Sustar o portão número 11, portão 11, o senhor vai executar o push simultâneo com a aeronave que está no portão de número 7, o Embraer da Azul, reportar ataque, Sultan 3805. Entra 3805, está pronto. O total 9994, copiando. Copia. Encora. 50, decola no zero com curva direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição Eutis. Frequência do controle em 119, confirmando, frequência do controle em 1208, 1208 é o controle, a torre em 11895. Seu código transponder 5502, é o total 9914. 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 carga, tente. Será o número 13 na sequência, está autorizado o puxo acionamento, suporte táxi, total 9914. Salve, Salvador, muito boa tarde, Jané, 6320, livre de escuta. 6320, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, 6320. Bandeira antes da Juliette, 6320. Controle, o 35240. 394 da Gol, na escuta para cópia. Vai por takeoff. 3283. Aracaju no 90, decola da 90 com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle 1208, a torre 11895. Seu código transponder 5530, TAM 3283. Vocês olham então o nível 90 na Puca, Jamo, Aracaju. E aí, 1895 é a torre, o solo 208, 5530, transponder, TAM 3283. Gente, o transponder é 5530, correto? Informe pronto, puxa acionamento, TAM 3283. Então, aí, puxa back acionamento, 3283. O azul 4089, para o táxi tem 110 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, perna. Está 380519 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão, está pronto para o táxi. O azul 4089, aguarde para iniciar o táxi, 4089. Antes da Juliette, né? 6230, 6330. Ingresse para o portão 6120. Portão 6120. Azul 4089, observe o Ocean Air que vai estacionar o 6120. Após, prossiga seu táxi via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 186, número 3 para decolagem. Temos duas aeronaves aguardando naquele setor, ok? Ok, 63 após o Avianca, número 3, 4080. Correto. TAM 3805 no portão 11 que reportou para o táxi, me confirme os dados, por favor. 159 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Galeão, o 3805, pronto para o táxi. Gente, seguirá o Embraer à sua frente até o ponto de espera dando zero, quando lá chame a torre 1895, TAM 3805. Tem na aeronave Embraer à minha frente, prossegue até o ponto de espera dando zero, lá torre 118895, TAM 3805, grato. Alô, Salvador, boa tarde, voo 333, gente, a passar uma apresentação para... Gente, aguarde cópia no 333. Voo 333. Voo 924, está pronto para copiar? Maceió 350, na Peruísque 58, até Aragua, após direto. Decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Transponder 5514, Gol 924. 0 correto, informe pronto para puxa. Trip 5595 no solo ao 52, ao livrar direita, chame solo no 21-9. 21-9, trip 5595, boa tarde. Boa tarde. Pode para o puxo, TAM 3283. Boa tarde, 3283. Solo, Salvador, trip 5595, livrou. 5595, direto para o pátio 3, fique atento ao sinalizador, 5595. Pátio 3, 5595, tá 3, boa tarde. Boa. Voo 600, após a rolagem do tráfego, foco na frente ali, mantém o destino 0. Após a rolagem do tráfego, vai com a esquerda, zero. controle. Precision 6. Vai curvar agora à esquerda de imediato na Pronorte, 4116. Esquerda norte, imediato. 2230, curva de imediato agora para o sul, 2230. 2230, pro sul. Confirmo, foi de imediato. Salvador Departure, November 801 Whiskey, Whiskey climbing through 1800. 1110, Márcio. Reassume na proa de Duna. Está autorizado 2000 pés, confirma. Duna 6. 2230, faculta visual contrato no momento da posição 3 horas, 15 horas. 2230, curva agora à direita, vou na proa 280. O limite dessa proa será de meia dúzia de milhas após direto de destino. Meia dúzia de milhas na proa 280. Afirma 280. Colador no zero com curva direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição bridge, onde intercepta per Zulu 1-0. Nesta rota até a posição Smatra, após DCT Lúvito e DCT Barbacena. Frequência do controle, 1208, a torre em 11895, seu código 5515, gol no 394. 3-0 a nível atualizado, Galeão. Decola na décima, uma direita, da El, Leda Bridge, intercepta a Presolo 1-0, Snap, Clube Super Bacena, confirma esse caso lá. Código 5515, a torre 1-1895, 308, com 1-3-4. Fome pronto, puxa o acionamento no 394. Chama. 1-3-3-3, qual que é? 0. 288-260, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, voo no 600. Na posição bridge, onde interceptará para Zulu 1-6. Nesta rota até trava até Zulu, depois DCT trive conforme plano. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5534, voo 1333. Autorizado 360 para São Paulo, decola da mulher com pola direita. Dial, Leda Briga. Está no Zulu 1-6, para você o Zulu, trive, a volta do ponto plano. Controle 1208, setor 5295, transporte 5534, gol no 333. Correto, informe, pronto, puxa o acionamento, gol no 333. Manda para posto veículo 333. Vento 5240, pista livre autorizado, pouso, vento 150 graus, 089, ajuste no 015. Pouso autorizado, 5240. Azul 4089, decola 56, controle 120.8. 208. Portão 5, aguarde um instante, é o número 2 no setor, tem uma aeronave no portão 3 que já está autorizada para o push. Seu tráfego vai ser simultâneo com o mesmo, aguarde para iniciar seu pushback, gol no 394. Aguardando, gol no 394. Destino. Aprovado, contestou os 230. Três, cinco, dois, né?